Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Aqui é o Febrini e eu queria uma capa de leão. Nossa, é isso. Ainda bem que não era uma onça que ele matou, né? Ah, que lindo. Nesse ano carnaval. Aqui é o Govanon e eu não beijo carcajus. Caraca, velho. Você e mais ninguém. Tem um problema sério isso. Filha de uma puta. Meu nome é Raul e o maior trabalho do Hércules foi ter pegado a Xena. Ai, caraca. Aqui é o Ariera e a Xena ainda é a adaptação mais fiel do Hércules. Caraca, vocês estão encarnados na Xena, hein, meu? Ah, cara, mas... melhor. Foi a melhor coisa que aquele seriado produziu, pô. Opa, com certeza. Então é isso aí, gente. Vamos conversar hoje sobre um herói da mitologia grega que todo mundo acha que é bonzinho, mas que na verdade não era nem um pouco bonzinho, né? E vamos acabar com aquele filme da Disney lá, que ele só tem mentira. Que esse é o filme da Disney. Então, vamos começar falando do nascimento, né? Do pré-nascimento dele, cara. E do nome. Em primeiro lugar, vamos chamar ele de Hércules. Esquece Heracles, porque a gente não vai conseguir ficar chamando de Heracles. Embora seja um nome, nome, embora seja o nome original. É, mas antes veio Alcides, né? Que a gente já sabe. Alcides. Pra quem não sabe, o nome do Hércules é Alcides, cara. Só porque era uma homenagem ao avô dele, o Alceu, o pai do anfitrião. Mas Zeus foi lá e falou: muda esse nome aí que você tá maluco, cara. É Alceu, da vila de Valença, né? Caraca. Ai, beleza. O nascimento do Hércules já foi meio... começou com uma pulada de cerca monstruosa, né? O Zeus queria pegar a Alquimena, porque ela era bela e era uma das mais belas do mundo. Só que ela era a esposa do anfitrião, cara. E ela era virgem, ela tava guardando a virgindade dela pro anfitrião. E o anfitrião era um general e foi pra uma batalha. E ela falou assim: ó, vai pra essa batalha tranquilo, não esquenta a cabeça, faz o que tem que fazer lá. Quando você voltar, aí o bicho vai pegar, né? A gente vai dançar na horizontal. E ele falou: beleza. Já pensou o jeito que o anfitrião tava na batalha, cara? Matando todo mundo pra voltar logo. Puta, tentando fazer tempo recorde, né? É, cara. O cara com a espada na mão direita, um escudo na esquerda e outra espada no meio das pernas. Que é isso aí, cara? Não, isso aqui é o tesão que eu tenho pela batalha. E aí, cara, Zeus, muito malandro, ficou de olho, né? E ela, já era malandra também, falou: quando o anfitrião chegar, vou perguntar pra ele como é que foi lá na batalha, né? Pra ele não me enganar, ele pode estar aqui do lado esperando ali uma semana e chegar aqui querendo me pegar. Zeus foi lá e observou a batalha todinha, cara. Só que a batalha era muito longe. Então, até o anfitrião chegar, demorava 3, 4 dias. Zeus observou a batalha todinha e assim que acabou a batalha, ele foi lá, se transmutou de anfitrião. Ele foi lá, se transmutou de anfitrião, chegou nela: ô, meu amor, que saudade. Já veio todo pimpão, né? E ela, malandra, né? Alquimena: não, calma aí, conta como é que foi. E aí ele contou, nossa senhora, deu aquela palestra com slideshow e o caralho. Foi assim, assado e tal, e tantos mil de tal lado, não sei o quê. Aí ela pegou e falou: boa, é ele mesmo, né? Foi lá e chegaram os finalmente, né, cara? Que durou, devido à imortalidade, o vigor de Zeus, 72 horas. Caralho. Agora eu me pergunto, como a mulher não desconfiou que não era um ser humano? 72 horas direto, meu amigo. Ambrosia, esse era o remédio que ele tomava. Melhor do que qualquer azulzinha. Cara, e Zeus fez um eclipse, cara, de 3 dias. Ele fez com que o eclipse atingisse o mundo lá, a Grécia, durante 3 dias, cara, pra ele poder pegar a mulher lá tranquilo. Aí... só que é, os agricultores... na... ih, escureceu, Zeus, de novo, aí, porra. Aí, né, cara, a Hera estranhando aquela escuridão. Quem foi essa? Meu marido saiu de casa pra comprar cigarro. Já faz 3 dias, até agora não voltou? O que tá acontecendo? Decidiu dar uma olhada lá pra baixo. Quando ela olhou, Zeus, muito malandro, escapuliu da cama da Alquimena lá e já virou uma águia e saiu voando, né? Nesse meio tempo, o sol voltou. E quando o sol voltou, com ele chegou Anfitrião. Todo, pegando fogo já, né? Recém-chegado da batalha, todo cheio de cicatriz, mas não tava sentindo dor nenhuma, tava só pensando naquilo. Chegou em casa, já foi querer dar uns beijinhos na mulher e tal, contou a história toda de novo, e ela com aquela cara de, mano, já de novo vai contar essa história? Já contou 3 dias atrás? E ele contou a história todinha, e quando foi pra cima dela, tava de boa. Tava satisfeita já, né, cara? Pô, 3 dias direto, não quer ver nem a cor do negócio mais, né? Botando gelo, né? E aí ela pegou e não queria nada, e ele ficou chateado. Aí um olhou pra cara do outro, assim, deve ter perguntado pro outro ao mesmo tempo, né? Tá se sentindo bem? Porque ninguém tava entendendo nada, né, cara? Deu que ela ficou grávida, cara. E dela nasceu o nosso querido Alcides. Cara, Alcides. Não, esquece Alcides, esquece Alcides. Esse nome é um inferno mesmo. Agora um dado interessante, né? É, como qualquer filho terreno de qualquer deus, líder de qualquer mitologia, nasce de uma virgem, nasce de um disfarce, né? Uhum. É, vocês percebem, por exemplo, alguma coincidência com algum outro filho terreno de deus e de líder de panteão? Eu conheço. Osíris nasceu assim, Jesus nasceu assim. Entre outros, entre muitos outros, Thor, só que Thor ele é um deus puro, né? Coincidentemente, é uma regra mitológica, ou um clichê mitológico, de um rei de panteão, de um deus dos deuses, descer a terra e usar de algum logro para conseguir fazer um filho, um semideus na terra, né? Uhum. Aí... nessa que a Alquimena ficou grávida. E o anfitrião desconfiou, né, cara? Aquele cheiro de sexo no ar, aquela cama desarrumada, ele falou... Os livros embaçados, né? Você tem muito sangue. Horas, né? Não, tem que ter muito sangue, cara. Puta que pariu. A cama tinha virado um colchão d'água, né, cara? Porra. Aí ele falou, não, essa mulher tá me traindo. Aí ele falou, vou matar. Fez uma pira, né, e nessa hora... Zeus falou, não mata, porque fui eu. Que legal, que grande consolo, né? Não mata, não. Ó. Quem comeu fui eu. Que bom. Agora sei que eu sou um corno divino. Inclusive, foi a frase que a Alquimena disse pro Zeus, depois que acabou as 72 horas, ela olhou pra ele assim, que ele tava com a aparência do anfitrião, e falou, amor, você foi divino hoje. Nossa. E aí Zeus falou, não mate, porque o filho é meu, foi eu que cheguei até aí, enganei todo mundo, olha que Deus mais bonzinho, né, cara, fala a verdade. E aí nasceu o nosso querido Alcides. O primeiro feito de força, né, do nosso querido Alcides, já Hércules, durante a sua, né, a sua vida como bebê, era também traída por Zeus, né, mandou 2 serpentes para matar o Hércules em seu berço, e ele esmagou a cabeça das 2 cobras, já com a sua enorme super força. O molequinho já nasceu bombado. Já nasceu bambam, né? Bambam, cara, aí, ó. Cara. Devia ser um bully, né? Cresceu fazendo bullying, né, com a galera. Ganhava queda de braço com todo mundo na escola. Tem uma série da Disney que mostra a passagem de adolescência dele. Meu Deus. Eu acho que eu já vi que ele tem um pé gigante, não é? Tem uma orelha gigante e um pé gigante. É, isso daí. Pô, coitado do Alcides. Pobre Alcides. E aí acabou que a Hera, né, cara, atormentou ele durante toda a infância dele, todo o crescimento dele, né? E aí, logo depois que ele se tornou homem, ela continuou atormentando. Na verdade, a Hera, ela notou que o Hércules tinha a imortalidade, né? E era o destino dele se tornar imortal e se juntar aos deuses no final da vida. Então ela não conseguiria matar o Hércules. Só que ela poderia tornar a vida do Hércules um inferno, né? Então aí ela começou a armar um monte de coisas para que ele tivesse trabalho durante a vida, né? Inclusive tem uma parte da história, das muitas versões, que diz que o Hércules não podia morrer por mãos de ninguém. Nem se o próprio Zeus quisesse matar ele, não ia conseguir, de tão ferrado que ele era. Ele colocou um facão lá no pé de Jequitibá e não podia morrer. Meu Deus, simpatia agora, Jesus. Zé Inocêncio, rapaz. E disse que ele não podia morrer pelas mãos de ninguém, cara. Apenas pelas mãos dele próprio. Por isso que quando ele chegou a se matar, ele que tava matando ele mesmo, em teoria, né, cara? Por isso que ele morreu, uhum. Porque senão ele não ia morrer com aquele fogo. Bem, então aí, colocando os problemas na frente do Hércules, ele acabou se casando com a Mégara e teve 3 filhos com ela. Mas a Hera acabou enviando a Hira um dia ao Hércules e ele não via mais a esposa e os filhos como eles realmente eram. E ele enxergava como se fossem monstros, inimigos, né? E ele acabou nessa loucura matando os 3 filhos e a esposa. E aí quando ele descobriu que ele tinha feito aquilo, ele teria que pagar pelo que ele fez, né? Mas ele não sabia muito bem o que fazer. Então ele foi até o oráculo de Delfos para saber o que ele poderia fazer para se redimir do que ele tinha feito. E o oráculo de Delfos mandou que ele procurasse o Eristeu, que era o rei de Micenas e primo do Hércules, e o Eristeu daria ao Hércules o que ele teria que fazer, quais as tarefas para poder se redimir. Que era uma grande vergonha pro Hércules, né, cara? Ter que trabalhar pro Eristeu. O bicho era um covarde, cara. Ele era um cagão. Então o Hércules ficava pensando, putz, cara, eu... Ele era orgulhoso, né, cara? É, eu, antigo Alcides, agora Hércules, tem que trabalhar pra esse cara. Uma característica muito marcante do Hércules era o orgulho e o pavio curto que ele tinha. O Hércules, ele não suportava o menor tipo de provocação, né? Ou seja, muitas vezes ele era levado ao engano e era uma espiral crescente de ira. Ele era levado ao engano, causava uma destruição absurda e depois quando descobria muitas vezes que era enganado, e ele podia levar a vingança dele contra a pessoa que enganou, ou seja, era uma espiral, era como se ele fosse uma força da natureza, né? Era. Exatamente. E essa própria parte que ele mata a mulher e os filhos, foi isso aí, né, cara? Ele tava treinando com arco. E aí a Hera mandou aquela loucura pra cima dele e ele tava treinando com arco. E aí uniu o útil ao agradável, aquele monte de bicho na frente dele, que na verdade não era bicho nenhum, né? E ele todo estouradinho, nossa, agora eu vou sentar a flecha. E aí matou a família todinha. A gente vê uma coisa bem parecida com essa no God of War, né, cara? É bem... Assim, tem uma curiosidade que lá o templo onde ficava o oráculo de Delfos realmente existiu, né? E tem as ruínas até hoje. E os geólogos descobriram que ele tá sobre a interseção de 2 falhas geológicas. E ali realmente são expelidos vários gases, inclusive o etileno. E o etileno causa alucinações, né? Então aí é teoricamente uma prova científica da sacerdotisa, que era o oráculo que ficava lá com aqueles vapores. E ela acabava viajando realmente em função do etileno, né? E sempre nas histórias, nos mitos, você tem realmente que o oráculo estava envolvido por vapores, gases, alguma coisa assim. E que era um verdadeiro filho da p*** esse oráculo, né? Só dava notícia ruim, só ferrava todo mundo. Notícia boa era no Enigma, na base do Enigma. Foi toda coincidência, né? Vamos lá, primeiro trabalho era matar o leão de Nemeia. Nossa, leãozão. Era um leão cujo rugido ele podia ser ouvido a quilômetros. Nenhum mortal poderia feri-lo. Primeiro, o rugido dele causava pânico nos homens mortais. Fear, e né? A pele dele era impenetrável. Ou seja, nenhuma lança, nenhuma espada podia ferir aquele leão colossal, né? E o Hércules, com a super força dele, mata o leão estrangulado. Dá, literal, o primeiro mata-leão da história. Literalmente. É. Ele inventou o jiu-jitsu, né? Orientai chupa. Foi o Alcides que inventou jiu-jitsu. Toma aí. Eu vi uma fonte, cara, que dizia que o leão da Nemeia tinha o dobro do tamanho de um cavalo de guerra. E um cavalo de guerra é muito grande, cara. Ter o dobro do tamanho de um cavalo de guerra tinha que ser um leãozão monstro mesmo, um elefante. É, muitos monstros dessa mitologia ou eram animais gigantes, né, que a gente chama de animal atroz. É como se fosse o patriarca daquele tipo de animal. O chinês, por exemplo, ele tem a lenda do cavalo de mil lis, né? Muito maior que um cavalo comum e podia correr 1000 quilômetros num trote só, né? É, e o povo naquele tempo tinha essa coisa com o tamanho, né, cara? Tamanho era documento, né? É, era documento, cara. Tudo que era bicho, era gigante. E pra eles, tudo que era gigante era perigoso. Os deuses eram gigantes pra eles, entendeu? Tinham os gigantes, os titãs eram os gigantes. Até no filme do Percy Jackson, quando aparece os deuses, eles são gigantes, de fato, lá no filme. Então, pra eles, tudo que era gigante era Fudidex. Era ferradão. Ah, o segundo trabalho do Hércules foi ter que matar a Hidra de Lena, né? Que, tipo, ela era meio... na verdade, com os bichos escrotos da mitologia grega, tem tipo, a Echidna, né? Que é um dos gigantes, fez filho, né? É, daí foi o filho do Echidna com o Tifão. Aí ele tinha que matar, toda vez que ele cortava a cabeça, aí, tipo, renascia outra. Duas. E toda vez que cortava, tipo, expelia um vapor. Que era o veneno do sangue dela. É, o veneno do sangue dela. Ele só conseguiu matar porque o senhor Iolau, ele deu uma... Ele queimou uma das, né? Uma das cabeças. Ele queimou. Iolau queimou. Ah, queimava mesmo. É, cara, queimava até demais, né? Aí, tipo, queimando, né? Tipo, estancava, não fazia as outras cabeças nascer. Aí sim que ele conseguiu, ele foi cortando o Iolau sempre queimando, aí ele conseguiu derrotar. Puta que pariu, o cara lutando com uma hidra e o amigo dele queimando, cara. E no fim, ele pegou as flechas, que nem que toda vez que ele conseguia destruir, até no leão de Nemec ele pegou, né, a carcaça do leão e fez como roupa. Exatamente. E daí ele pegou os venenos e colocou, né? Colocou o veneno na flecha, aí deixou ela envenenada. Exatamente. E quem falou pra ele fazer isso foi a Atena, né? Porque durante o percurso aí do Hércules, ele teve a ajuda de alguns deuses. E a Atena foi a deusa que falou pra que ele fizesse isso, colocasse a flecha no sangue da Hidra e envenenasse a flecha, que ele acaba usando mais na frente em outros trabalhos. O sistema de craft desse MMO grego tá de parabéns, hein? Vai ter arma mágica assim lá longe, hein, cara. Porra, né? Só voltando um pouco, a parte da Hidra, ela tinha uma cabeça que era imortal, que era a cabeça do centro, que não tinha como cortar nem nada, porque ela era imortal, aquela cabeça. Então Hércules e Iolau cortaram todas e queimaram todas as cabeças e sobrou aquela. Aí Hércules subiu no alto de um rochedo, enquanto Iolau ficava distraindo ela lá embaixo, provavelmente dançando lá, igual a... dançando uma carena. Né? E aí o Hércules subiu lá, arrancou um pedaço de pedra enorme e jogou em cima dela, soterrando ela, né, cara? E aí ela ficou soterrada embaixo dessa pedra e ficou lá pra toda a eternidade, porque ela não tinha como arrancar aquela última cabeça, né? E ela não morria. Você ia lá no sidekick dele, né? Exatamente, com certeza. Durante a batalha, a Hera viu que o Hércules e o Iolau estavam conseguindo vencer a Hidra, e ela mandou um caranguejo gigante que ficava ali atrapalhando, né? E esse caranguejo foi esmagado pelo Hércules, e aí, teoricamente, de onde surgiu a constelação de Câncer, né? Desse caranguejo que foi esmagado pelo Hércules. Exatamente, e esse caranguejo aparece naquela série do Hércules, que o Lou Ferrigno fazia o Hércules, e eu lembro claramente, cara, dele vindo pra cima com aquelas pinças, né? Na época, feitas de massinha, e o Lou Ferrigno quebrando aquelas pinças e tal. Aquilo ali é Rei Harryhausen, respeito. Tá bom, vai. Feito de durepox, que é mais chique. Tem mais uma curiosidade aí também. A palavra tóxico, ela tem origem nesse trabalho do Hércules, porque tóxicos, do grego, na verdade era o nome de um arco que disparava flechas, né? Então tem origem com essa flecha envenenada e acabou virando a palavra tóxico, que a gente tem outro sentido hoje. E aí, por fim, né, cara, acabou que soterrou ela lá e tinha muita gente em volta, inclusive no filminho da Disney, que a gente vai falar posteriormente, tem uma galera assistindo e realmente teve o pessoal em volta, porque ela tava destruindo tudo. Ela tava destruindo tudo e ela chegou às fronteiras da cidade mesmo, né? Foi ali que o Hércules entrou em embate com ela. Então o pessoal tava assistindo. E não teve como ele levar ela lá pro Euristeu, mas só o fato do pessoal ver ali já era prova suficiente, né? Aí ele concluiu o segundo trabalho aí. O terceiro trabalho do Hércules era capturar o javali de Erimanto. Era um javali também, como o pessoal já falou, né, era muito maior e era uma fera que destruía tudo por onde passava, os vilarejos, tudo. Inclusive, assim, os trabalhos do Hércules têm muito isso do simbolismo dele estar livrando a humanidade dessas feras e depois de alguns seres humanos até mesmo que eram terríveis, né? E aí, esse javali, ele tirou o javali da toca onde ele estava escondido com um grito e acabou conseguindo capturá-lo e levá-lo pro rei Euristeu. Foi um pate a grito, diga-se de passagem. Pô, pra você tirar um javali de dentro da toca, o javali já é um bicho filha da puta, né? Um javali gigante, você tirar de dentro de uma toca, lá no cume do monte, um gelo maldito, um frio, né, cara? O ar rarefeito, você dá um grito monstro. Tem que ser um senhor grito. É verdade. E assim, aí ele levou o javali pro Euristeu, né? Só que antes o leão da Nemeia, ele tinha levado morto já, né? E a pele. Depois a Hidra ele não levou, então foi o primeiro trabalho que ele realmente levou lá pro rei. E o rei ficou morrendo de medo do javali e acabou se escondendo dentro de um jarro lá. As representações, né, mais antigas desse trabalho mostram o Hércules com o javali e o rei escondido. Bem por aí, por isso que eu falei. Ele era um covarde, de né? Tá bom, já vi. Leva daqui. Leva. Inclusive, já vi, beleza. Quando o Hércules levou o javali, ele ficou com medo e ele falou, ó, a partir de hoje, você presta provas dos seus trabalhos lá fora. Não traz esses bichos aqui pra dentro, não, que eu tenho medo, eu tenho medo. Cagão. É, capturar a corça de Serínia, né? Era uma corça que, apesar de ser um animal fêmea, ela tinha chifres de ouro e cascos de bronze. Apesar dela não ser um animal guerreiro, um animal de luta, ela era extremamente rápida. E ela não se cansava nunca. Hércules perseguiu por um ano e, por meio de uma artimanha, conseguiu fazer uma armadilha, mas houve a intervenção de Artemis, que era a deusa da caça, e disse que não podia levar, e naquele impasse, ela só permitiu, quando soube dos 12 trabalhos, e claro, ele é filho do homem, né? Filho do patrão. E, não, você leva, mostra pro Euristeu e depois solta lá, que ela solta, vai correndo lá 300 por hora pra onde ela sempre viveu. E a condição era essa, levar o animal ileso, porque ela já soube que ele matou o leão, né? Leva o animal ileso, mostra pro Euristeu, o Euristeu vai dar medo nele, depois lança a corça na rua, a corça volta correndo. E diga-se de passagem, foi um dos trabalhos mais fáceis que ele teve, apesar dela ser incansável, né, cara? Bom, porque... um ano, né? Complicado. Correu um ano, foi fácil. Não, comparado com os outros, né? É que negócio, tem as comparações. É. Pô, se tem lá no inferno e pegar um cachorro de 3 cabeças, tamanho de uma casa, um ano correndo atrás de um viado é de boa. Boiola. Puta, pegou mal pro caralho isso agora. Porra, ele já correu atrás do viado com o primo dele lá, o Iolau. Inclusive, eu tô pensando agora, a corça aí, né, que é a mulher do viado, né, era o animal perfeito pra Artemis mesmo, né, porque a Artemis tinha aquela coisa que as ninfas tinham que ser virgens, ela era virgem, né, e nada melhor do que o animal que era virgem, porque, pô, você era a mulher do viado, né, cara, certeza que a corça era virgem também. Que é isso? Essa é a mitologia grega. O quinto trabalho do Hércules, cara, era expulsar aves do lago Estínfalis, que na verdade não eram simples aves, né, cara? Eram monstros alados, né? Tinham aparência de ave, mas eram uns bichos motherfuckers. Que era umas aves. Ferro, né? Isso, eles tinham um... aquela carapaça, né? Cara? Asa e cabeça e bico de ferro, né? E eles atiravam penas e o caramba, né? Ou simplesmente se desprendiam e pelo fato deles estar lá em cima, né, cara? Caía igual uma bala lá embaixo. Comiam seres humanos, comia gente. Nossa, o caos. Tocavam um terror, né? É, os bichos tocavam um terror. E aí o Hércules chegou chegando, né, cara? Chegou falando: opa! Facilidade, tá? Pode parar que isso aí, ninguém vai comer mais ninguém aqui não, pode descer todo mundo. E ele matou todos, cara, todos os bichos lá, os pássaros, né, as aves. Sim, também tem a versão que ele matou os pássaros com as flechas, né, mas tem uma outra versão que ele, na verdade, ele usou o símbolo de bronze que tinha sido feito pelo Hefesto. Então, assim, acabou tendo a ajuda de mais um deus aí pra espantar as aves só, e ele acabou não matando. O que seria extremamente engraçado de se ver o Hércules tocando castanholas pra espantar esses bichos enormes, né? Com certeza. Tocava porque, parada, né? Tremia tudo. Não, porque imagina, umas aves que jogavam as penas como se fosse flecha, que comia todo mundo. Vai ficar com medo da castanhola, porra? Não dá, né? É bem por aí mesmo. É o trabalho que ele tinha que limpar as estribarias de Algias, né? É, o rei Algias, que ele conseguiu limpar em um dia. Que na estribaria tinha 3 mil bois, que há 30 anos não era limpo aquela merda. Você imagina merda. Como é que tava esse lugar, cara? O boi tava no imagina. Teto igual morcego, né? Que a merda já tava enchendo. Devia já ter um titã só de merda lá dentro. Cara, passa vaca na rua, a rua já fica destruída de bosta. Imagina 30 anos no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar. Parada lá, né? Putz. Ah, deve ter criado um ecossistema próprio ali. Tinha planta no bagulho que só tinha ali, cara. É tipo, era tão fedorante que lá perto exalava gás mortal. Aí pra isso ele teve que desviar 2 rios pra conseguir limpar aquilo. Você vê que boi filha da puta que esse cara tinha. Porque o negócio exalava um gás mortal, ninguém conseguia chegar perto pra limpar. E as porras dos bois estavam tudo lá, tudo vivo. Andando, tudo tranquilo, né? Merda. E assim, tem uma coisa interessante nesse mito aí também, que, assim, lembrando que a gente tinha falado já que o Hércules, né, ele teve que se submeter a trabalhar pra alguém, ele era todo orgulhoso. E esse trabalho foi muito difícil, né, porque ele tinha que limpar estrume e tudo, que já era tido pelos gregos como um trabalho inferior mesmo. Pro Hércules, que era todo orgulhoso, então, né, isso era a pior coisa que ele poderia fazer. Até hoje, na nossa sociedade, tem um pouco de preconceito com o pessoal que faz isso. Sim, sim. E o fato é que ele desviou 2 rios, cara, pra terminar a tarefa. Inclusive, depois que ele terminou essa tarefa aí, que ele desviou os rios, o próprio Euristeu falou: não, não valeu. Esse aí não valeu, que não foi você, foi o rio. Ora, veja bem que o Hércules, ele não se... Ele não se prontifica a fazer esse trabalho de primeira. Quase estoura uma guerra. Houve a intervenção, né, do filho do Euristeu, né, do Fileu. Que não, o Hércules não pode limpar isso em um dia. E chegou-se a ter uma guerra. Puta que pariu. Quem diria que tanta merda junto ia gerar uma guerra? Pois é. Saneamento básico, né, já dava jeito nisso. E aí, esse daí, mais um que ele não teve que levar lá pro Euristeu, os Dondoca, né? Ele não ia levar um punhado. Pô, ele tem que levar o quê? Merda? Olha aí, eu trouxe adubo. Adubo pra vocês, grátis. Bastante, hein? Capturar o touro de Minos, em Creta. Creta era uma potência do mar Mediterrâneo na época, né? E as cidades de Atenas e Esparta eram tributárias de Creta. Ou seja, elas ainda não tinham ascendido como potência também. Então ele marca, né? É um trabalho que marca a virada da hegemonia do local, do mar, das potências do mar, Creta, Rodes e tal, para as potências da península ali da balcânica. Após mostrar um touro a Euristeu, o animal foi solto e morto depois por Teseu em Maratona. Ou seja, correndo, né? Nessa brincadeira. A cidade de Maratona esse touro foi sacrificado, tá? E ali finda, ali marca o fim dos trabalhos que marcam a luta do humano contra o natural, tá? É porque simboliza que a natureza ela vencia e precisava de um Messias para ser domado, que era o Hércules. Ele, apesar de ser um deus, né, de ser um semideus, ele é bem humano, ele tem características bem humanas. A partir dali, os trabalhos se tornam mais sombrios a partir desse sétimo trabalho, que é o mais espetacular contra a natureza, né? Vem os trabalhos que é contra a natureza humana, que mostra o lado mais sombrio da natureza humana a partir do oitavo trabalho. Isso. E quando ele chegou lá com o touro, cara, Eurystheus ficou tão apavorado, ficou tão maluco, que começou a rezar pra quem? Pra quem ele menos devia ter rezado, pra Hera. Rezou pra Hera com medo, e aí a Hera pegou e falou: olha, o que tá acontecendo ali? A partir desse momento tá que começa medinho, a ficar. A partir desse momento que começa a ficar mais sombrio, a Hera começa a agir mais ali sobre o Eurystheus e sobre os trabalhos, entendeu? Por isso que a dificuldade também começa a aumentar. Porque a Hera começa a cochichar no ouvido dele. Essas características do Eurystheus mostram o medo que o humano tem, a covardia que nós sentimos diante as forças da natureza. Feras, rios, né? Toda vez que o Hércules mostra uma dessas forças abatidas, né, que ele conseguiu abater, o apavoramento do Eurystheus não é possível derrotar essas coisas. Então ele estava mostrando coisas que eram impossíveis ao humano. Por isso que era importante que o Hércules seja um semideus. Não, eu sou humano e posso derrotar essas coisas terríveis. É verdade. E assim, vai ficando mais difícil e vai ficando mais longe também, né? Até o sexto trabalho, ele tava na Grécia. Esse sétimo trabalho é o primeiro que ele já sai da Grécia pra poder cumpri-los, né? E depois ele vai além da Grécia, ele vai além das fronteiras que eram conhecidas pela humanidade, pelos gregos na época, né? É. E ele vai até mesmo além das fronteiras do mundo, cara. Que a gente vai chegar lá aos poucos. E depois das fronteiras do mundo, ele vai além. E vai mais além ainda, cara, dessa coisa toda, que ele vai além do final do mundo, que é o último trabalho, que a gente vai chegar lá também. Bem, o oitavo trabalho do Hércules, então, era capturar os cavalos de Diomedes. E o Diomedes era um rei, né? Era um tirano, na verdade. E o que ele faz? Tem que ver se é o primeiro trabalho, o Govanão tinha falado, que a gente começa a ver o lado mais sombrio humano, e a gente vê o lado mais sombrio do Hércules também. É o primeiro trabalho que ele vai matar alguém. O Diomedes tinha 4 cavalos, né? E esses cavalos foram treinados para comer carne humana. E o que o Hércules faz? Ele pega o Diomedes e ele joga para os cavalos, para que os cavalos comam ele mesmo. E aí, para os gregos, tinha até uma simbologia que o mal que você cria um dia é o mesmo mal que te destrói, né? Então, que o que você faz acaba voltando contra você mesmo. E era até uma espécie de treta que o Eurystheus tinha com ele, né, cara? Eurystheus tinha uma treta com o Diomedes. Por isso que ele mandou o Hércules justamente lá. Vai lá, porque o cara tá fazendo isso, mas tava acontecendo coisa errada no mundo inteiro. Ele não precisava ir exatamente ali, naquele lugar, né? Mas como Eurystheus já tava tretado e não era homem suficiente pra chegar lá e falar: ó, meu irmão, para que esse negócio de dar gente pro cavalos aí, mandou o Hércules, né, cara? Mandou o nosso Alcides. O nono trabalho do Hércules, cara, foi pegar o cinturão da Hipólita, né, que era a rainha das Amazonas. Só que ele já conhecia a Hipólita, de tempos atrás, de uma festinha que eles fizeram. Depois que ele limpou os estábulos do Realgias, ele tava voltando e ele passou por lá pelo reino das Amazonas. E ela viu o Hércules todo, né, cara, falou: nossa, que homem, né, agora sim eu encontrei um homem que mereça a minha virgindade, né, vamos assim dizer. E aí entraram lá, se estapearam lá, porque ela também era bem forte, né? Se estapearam e deve ter valido como preliminares. E aí... pra eles, né? Era preliminar. Ainda o Hércules não deve ter gostado muito, não, porque ela só tinha um peito, né, cara? Porque as Amazonas arrancavam o peito fora pra usar a lança e o arco, né? Não tinha gêmeos? Não, elas arrancavam mesmo fora, cara. Elas tiravam pra poder usar o arco e a lança melhor, né? Porque o seio atrapalhava. Se eu não me engano, é o direito que elas arrancavam ainda. E aí ela ficou com ele lá, se deitou com ele, e o Hércules, muito malandro, antes dela acordar, ele escapuliu, saiu fora, foi embora, deixou ela lá. Isso quando ele limpou os estábulos, né, no sexto trabalho. E agora, quando chegou no nono trabalho, que falaram pra ele ir lá, ele falou, vixe, cara... Hipólita deve estar puta comigo. Porque larguei a mina lá, vim embora, não dei satisfação nem nada. E aí ele chegou lá, né, cara? Sabe, o cara quando sai pra night e não avisa a mulher e chega de manhã assim, não sabe o que falar, a mulher tá com um cabo de vassoura na mão. Chegou lá e conversou com ela e tudo. E aí ela acabou relevando e ela entregou o cinturão pra ele de boa. Só que o Hércules foi com uma galera. Foi com um pessoal que tava acompanhando ele. E depois que ela chegou lá, a Hera... Tá vendo como a Hera já começa a influenciar mais nesses trabalhos? Ela espalhou o boato de que o Hércules ia raptar. Ia raptar a rainha delas, né? Ia pegar a Hipólita e ia levar embora. E aí, meu, deu uma guerra. As meninas começaram a lutar e... Hércules acabou que matou todo mundo. Porque com ele não tinha meio termo, né, cara? E aí levou lá o cinturão dela pro Euristeu lá, o covarde. 10. Capturar o gado de Gerião, que era o neto da Medusa. Esse trabalho explica, né, de forma mitológica, como nasceu a separação natural entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, que o próprio Hércules teria separado, né, essas duas frações de terra, e criou a divisão natural entre a África e a Europa. Os dois lados ficaram conhecidos como os Pilares de Hércules, o que possibilitou a navegação do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, e outras cidades ali do Oceano Atlântico Europeu, né, passaram a integrar também aquele mundo da Idade Antiga. Os mercadores, quando passavam ali com seus navios, faziam oferendas a Hércules, agradecendo aquela passagem, jogavam âncoras. Homenagem era rendida. Olha o tanto de influência que o cara teve no mundo, né, cara? Segundo a história dele, né? Ele criou uma passagem entre os mares, né, cara? Não é pouca coisa. Nesse trabalho, Hércules mata o pastor Euritão e o cão Otro, que era irmão do cérebro. Do cérebro, eu ia falar cérebro. O irmão do cérebro, ele mata. Devia ser um irmão mais novo, porque ele só tinha duas cabeças e cauda de serpente. Não tinha crescido a outra ainda. Não chegou na puberdade e tal, né? Após uma batalha árdua, Gedeão, que tinha três cabeças, foi morto pelas flechas envenenadas que o Hércules botou no inventário lá quando matou a Hidra, e o gado vermelho foi capturado. E eram todos gigantes, né, cara? Não tinha como ser de outro jeito. O povo, tem um cara ali que tá ferradão, tá matando todo mundo. Pode ter certeza que é gigante. Não, mas o cara... Não, é gigante, amigo. Com certeza. Tudo é muito grande. O 11º trabalho, então, era roubar as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. Era um jardim que era vigiado por um dragão de 100 cabeças. 100 cabeças não quer dizer que o dragão tinha 100 cabeças. Isso era uma medida de altura. Isso era uma medida de altura, não quer dizer que nem os gigantes de 12 cabeças. Eles não tinham 12 pescoços e 12 cabeças e 24 pares de olhos. Eles tinham a altura equivalente a 12 cabeças empilhadas, porque as cabeças das pessoas eram mais ou menos tudo a mesma, né? Da mesma medida, quase da mesma medida. Então era uma unidade de medida confiável para medir coisas. Caralho, entendi. Então o Euritão era um anão, cara, que ele só tinha duas cabeças. Não, ele tinha duas cabeças mesmo. Era um poodle. Isso porque os caras não conheciam os cearenses, né, cara? Senão... Puta que pariu. É uma cabeça só, mas puta que pariu. Então, o Hércules andou por um ano, mas ele não conseguia encontrar esse Jardim das Hespérides, né? Que é onde tinha essa árvore com as maçãs de ouro, que eram as maçãs da Hera. Ele acabou andando até o fim do mundo, onde ele encontrou o Atlas, e aí ele teve a ajuda do Atlas, né? Ele mostrou, né? Ó, tá na minha página 15 aqui onde fica, ouviu? É verdade. Puta que pariu. E aí ele fez um acordo com o Atlas que ele ficaria segurando o mundo para que o Atlas fosse até o jardim e trouxesse uma das maçãs para ele. E aí o Atlas trouxe, mas não queria pegar o mundo de volta, né? Só que aí o Hércules, muito malandro, falou assim: não, faz o seguinte então, segura aqui rapidinho que eu vou colocar esse couro aqui do leão, só pra não machucar muito as minhas costas. E o Atlas, nada sagaz, papinho, né? Cara. Papinho foda. Aí ele foi, segurou, e o Hércules deu o balão no Atlas e foi embora com a maçã na mão. É, na época das Olimpíadas, né, da fundação das Olimpíadas, tinha um arremesso de disco, e essa modalidade do Atlas e do Hércules carregarem o mundo deu origem à modalidade da hérnia de disco, né? Olha, eu não sabia, não. Eu tô acreditando, cara, tá caralho. Eu não sabia, não. Porque você nunca teve hérnia de disco. Você eu falo com... Eu procuro mostrar confiança. Tá dando certo. Caralho. Aí você vê nesse trabalho aquela parada da distância, né, cara? Que o Hércules alcançou distâncias que nenhum outro homem alcançou, cara. Que ele começou do quintal de casa e ele foi até o fim do mundo, cara. Ele saiu do mundo, né? E aí tem até no filme do Alexandre o Grande, que o Alexandre começa a conquistar muito e ele tá lá na Índia, se não me engano. É na Índia que ele tá? Sim. É Índia. E aí ele fala, né? As minhas conquistas já estão se comparando às conquistas de Hércules. Eu já percorri o território que o Hércules percorreu. Aí um dos generais dele fala: calma, baixa a bola aí, que você tá do lado da sua casa ainda. O Hércules foi até o fim do mundo. Eu ouvi falar que é redondo. Ele falou, o general dele falou: você nem chegou perto do que Hércules foi, né? O Hércules foi até o fim do mundo. E ele falou: eu vou depois do fim do mundo. Mas o Hércules foi, amigo, até depois do fim do mundo. Essa passagem aí, né, do Hércules ter que ir a um jardim que ninguém sabe onde é, que no meio você tem uma macieira com frutos diferentes e é guardado por um dragão que acaba sendo uma serpente também, né? O pessoal acaba comparando esse trabalho com toda a história do Jardim do Éden, né? Com o mito do Jardim do Éden. Mas que mostra também o contato do mundo helênico com o mundo hebreu. Exatamente. E aquela coisa, né? Uma mitologia acaba influenciando a outra mesmo, né? O 12º trabalho foi tipo, ele tem que capturar um dos guardiões, né, do mundo dos mortos, que era o Cerberus. Só que Hades só autorizou o Hércules levar, né, pra terra, se ele conseguisse dominar sem usar nenhuma arma. Aí que o Hércules, esperto, né, e também com a força que ele tinha, ele conseguiu sufocar o Cerberus e assim conseguiu dominar. Aí tipo, ele levou por Esteu, que com a caganeira que ele tinha, falou: ah, não, pode devolver. Beba daqui. E o Hades também bem ingênuo, né, cara? Você tem um cara no seu salão que é o cara mais forte do mundo e você fala pro cara: você pode matar ele aqui sem usar arma. A arma mais forte que ele tem são as mãos, cara. Vale lembrar que o Hércules, ele tinha uma espécie de... Não é bem um porrete, é uma massa. O Hércules uma clava, usava, né? Uma clava. Uma clava com detalhes em bronze e tal, que era poderosa. É verdade. Mas isso aí, o Hades acho que não foi ingênuo, não. Acho que ele só queria dar uma zoada na Hera mesmo. Falou: ah, esse desafio vai ser mole, quer ver, ó. Eu vou liberar mesmo, deixa eu só ver uma luta aqui, um pay-per-view. É, eu quero ver o bicho pegar fogo depois que terminar. Isso, outra versão pra aposta é que se o Hércules fosse capaz de carregar o Cerbero nos ombros sem feri-lo, poderia levar o Eristeu, mas teria que trazer de volta ileso. Isso, é isso mesmo. Ele ia levar lá só pra provar, né, cara? Vê que o Hércules, apesar dele ter passado por muito perrengue, ele tinha a ajuda de alguns deuses, né, cara? Teve a Atenas, teve a Artemis que liberou a Corsa pra ele, teve o Hades. E outra, era uma forma de agradar a Zeus. E outra, quando ele mostrou o Cérbero pro Eristeu, Eristeu dessa vez se escondeu abaixo, debaixo de uma cuba de bronze. É, agora o cagaço foi maior. Foi debaixo da pia. O Hércules deve ter ido lá dentro, né? Só sacanagem. O cara tomando um banho, ele chegou com o cachorro do tamanho de um dragão. Aqui, ó, cheguei. E assim, esse trabalho do Hércules, ele é importante porque, assim, o Cérbero, ele ficava lá não pra vigiar quem entrava no mundo dos mortos, né? Mas pra não deixar ninguém sair. Então, teoricamente, quem ia até o mundo dos mortos não podia voltar. E o Hércules mostrou que um ser humano, ele era um semideus, mas... como já foi comentado, né? Ele tinha essas características humanas. Ele foi até o mundo dos mortos e voltou. Então, um humano poderia romper, né, esse ciclo da vida e da morte aí. E aí o Hércules fechou os 12 trabalhos. O que, que ele ganhou com isso? Ferrou mais ainda. Ganhou nada. Não. Ele se tornou um herói mundialmente, aspas, né? Ele se tornou um herói mundialmente conhecido. Conhecido no é verdade. Naquela área ali da Europa, né? Ele tornou-se um herói popular, o que atraiu de novo o culto do povo pro filho de Zeus. Só uma consideração: tem algumas versões que o Hércules teria que cumprir 10 trabalhos e não os 12, né? Só que o Eristeu acabou que ele não considerou o trabalho lá dos estábulos e o da maçã, porque não foi o Hércules que fez, né? Um ele usou a força da natureza pra limpar e o outro foi o Atlas que trouxe. Então acabou que ele cumpriu 12 de qualquer forma. Mas algumas versões era pra fazer 10 só. Exatamente. Mas porra, caraca, como que foi força da natureza? O cara tem que usar os braços pra pegar a porra do rio. E as segurar o mundo, terra, né, segurar, cara? O mundo. Euristeus era um safado, né, cara? Tava lá no sofazinho dele comendo uva, o cara tava se lascando lá fora e ele, não valeu. Mas o Eristeu, a Hera, tava no encalço dele também, né, cara? Tipo, se o Hércules ganhar isso aí, você vai se dar mal, meu filho. E aí a gente vai entrar na parte de como o Hércules se tornou um herói, né, cara? E depois dos trabalhos, ele ainda teve um monte de outras batalhas, outras lutas e coisas que ele fez, né, cara? Inclusive, teve um gigante chamado Anteu, que era o filho da Gaia, ele era o filho da Terra, e ele era invencível, cara, enquanto ele estivesse em contato com o solo. E cada vez que ele caía, ele voltava com o dobro da força, e ninguém conseguia derrotar ele. E ele morava em uma região onde todos os viajantes que passavam por ali, ele desafiava. Ó, vou te desafiar, eu sou filho da Gaia, meu nome é Anteu, se você ganhar de mim aqui na luta, você pode ir embora. E você leva tesouros, né? Agora, se eu ganhar de você, você vai morrer. E ninguém conseguia ganhar do cara, porque o cara era invencível, né, cara? Enquanto ele estivesse em contato com o solo. E aí o Hércules foi lá e lutou com ele e viu que cada vez que derrubava ele, ele levantava com mais força. Aí o Hércules falou, opa, peraí. O Hércules, ele era o Brutamontes, né, cara? Que todo mundo sabe. Mas ele também era inteligente. Tanto que ele fez vários feitos de inteligência. O próprio feito do rio foi de inteligência, né, cara? Se ele fosse só o Brutamontes mesmo, ele falava, vou chegar lá, vou empurrar essa merda toda aqui pra longe e vou limpar tudo. Ele pegou e ergueu, cara. Ele viu que o cara não morria, não acontecia nada, ele pegou o Anteu e ergueu. Quando ele tirou o Anteu do solo, cara, o Anteu ficou até magro. Perdeu, sabe, a força, perdeu aquele vigor. Aí o Hércules estrangulou ele, partiu ele ao meio e acabou com ele, né, cara? Cara, eu imagino o Hércules chegando lá e ele falando, eu sou o Anteu, e aí do outro lado, e eu sou o Alcides, putz, na minha, né? O Hércules, ele fundou uma cidade que fundou a cidade de Tarento, que é a atual Taranto na Itália. Olha aí. O cara era um construtor, né, cara? É verdade. E era um bom prefeito também. Mais uma curiosidade, o Hércules, como o Govanão tinha falado aí, né, ele ficou muito conhecido. E em Olímpia, né, que é a cidade onde começaram os Jogos Olímpicos, tem o estádio olímpico de lá, né, que teoricamente, pela mitologia, ele foi construído com base na medida do Hércules. Então o estádio tinha 600 pés de Hércules, que dá 192 metros. Então, teoricamente, o Hércules calçaria 46 aí, pela medida das ruínas do estádio até hoje. Caraca! O cara era um Shaquille O'Neal, né, cara? Shaquille O'Neal grego. E assim, no entorno do estádio tinham várias estátuas que representavam os 12 trabalhos do Hércules, né, enaltecendo realmente as conquistas do Hércules. É, e na parte da arte, o Hércules é um dos mais retratados, né, cara? Tem jarros do Hércules. Ah, com certeza. Um monte de coisa, né, cara? Não só na antiguidade, mas depois, né, no Renascimento, o Hércules foi muito ressaltado mesmo. Porque tinha aquela coisa dos pintores, dos escultores, ressaltarem a beleza humana, ressaltarem o homem, né? E nisso se acabava tendo realmente o Hércules como em vários quadros, várias esculturas, os trabalhos do Hércules ou alguma façanha dele é muito representado depois na arte. Você pode até traçar um paralelo dessa coisa de herói popular e herói mundialmente conhecido como hoje o Super-Homem, que ele não é de nascença um humano, foi criado, né, por humanos e tornou-se humano por características inerentes a nós, mesmo sendo uma criatura de outro plano de existência. Exatamente. E com a força muito maior, né? Tudo muito maior que um humano normal, com certeza. A diferença básica é que o Super-Homem é bonzinho, né, cara? E o Hércules, ele é mais malandro. O Hércules tem uma moralidade mais dúbia, né? E até essa parte da arte mesmo, em muitos quadros, em muitas estátuas, ele era retratado bem moreno, né, cara? De uma pele bronzeada e tal, porque isso aí era virilidade, né? O pessoal considerava virilidade, e ele era um cara muito viril, né, bicho? Só pela história dele você já vê que... Ele tinha sangue dourado. Tem a noção, as lendas do Hércules, elas eram contadas até mesmo entre tribos germânicas. Pra você ter uma noção, ele era chamado, entre os germânicos, de Barito. Olha só o tanto que o cara chegou, né? Aonde o cara chegou. Mas assim, isso também tem um pouco de influência do Império Romano, né? Que acabou aceitando esse mito e disseminando, né? O mito do Hércules. A versão que a gente conhece hoje da lenda do Hércules, uma versão romanizada. Que eles agregaram muitas coisas ao Hércules, né, cara? Tinha mitos de heróis romanos que tinham força e tudo. Pastores que cuidavam de rebanhos sozinhos e eram extremamente fortes e ágeis. Eram os caras que eram bons de trampo, que é o que o Hércules era, né, cara? Ele era bom de trampo, ele era pau pra toda hora. É verdade. Qualquer coisa que você mandar o cara fazer, o cara faz. E aí foram agregando isso ao Hércules e ele se tornou o Hércules que a gente conhece hoje, né? Fala mais um trabalho que ele fez também, que tinha um ser, né? Que era o Lixerces, que ele, tipo, toda pessoa, ele sempre desafiava uma competição de colheita. E toda, tipo, se a pessoa perdia, ela era decapitada e o corpo dela ia ser colocado num feixe, né? Que é aquele pedaço de pau. Uhum. Aí ele desafiou o Hércules com o pavio curto de novo, ficou puta e espancou ele, matou ele e depois jogou o corpo dele no rio Meandro. Nossa senhora, e se eu não me engano, ele estuprou as filhas dele, cara. É. Gente boa, Hércules. Olha aí. não era o Super-Homem mesmo, né? Depois de ter feito todos esses trabalhos aí, o Hércules se sentiu melhor, né, cara? Da culpa. Que a culpa tava corroendo ele até então. Mas ele se sentiu melhor, ele não se sentiu totalmente regenerado. Mas aí ele conheceu Djanira. Ó, que casal belo. Alcides e Djanira. E aí ele conheceu a Djanira e se apaixonou por ela, né, cara? E aí ele se sentiu livre da culpa e confiante para tentar construir uma família de novo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ainda tava no encalço dele. É, cobrando a pensão, né? Que ela queria a pensão. Aí um belo dia, a Djanira tava num lago, lavando roupa e se banhando, e aí chegou um centauro. Chegou um centauro chamado Nesso. E esse centauro era Fudidex, né, cara? E ele chegou querendo pegar ela e agarrar ela. Até no desenho da Disney tem esse centauro. Que ele chega, dá uma chegada junto lá da mina. É um centauro grandão que depois o Hércules bate nele lá e cai a ferradura no galo que sobe na cabeça dele e tudo mais. Ele chegou pra estuprar a Djanira. E o Hércules estava ali perto e escutou os gritos. Sangue de barata, todo mundo sabe que ele não tinha. Quando ele ouviu aquele gritinho, ela, socorro, socorro, ele já tava escutando, luta, luta, luta. Falou, opa, uma treta ali pra nós. Saiu correndo, chegou lá e viu o Nesso tentando agarrar ela. Pegou, pô, ainda bem que ele foi, você imagina um centauro, né? Que é metade homem, metade cavalo. Ia ser traumatizante. E detalhe, chegou... a metade cavalo é a parte de baixo, né? Pode crer. Se fosse a parte de cima, ainda tava de boa, né, cara? E aí ele chegou lá e viu, né, a coisa toda lá, e aí ele deu um pau no Nessa lá, enfiou a porrada, um murro do Hércules, não deve ser nada gostoso, né? E aí o que aconteceu? A Hera, muito malandra, influenciou o Nessa lá na hora da morte dele pra ele dar um recado pra Djanira. E aí o Nessa falou, Djanira, tô morrendo aqui, o Hércules do lado, né, fingindo que não tava ouvindo. Falou assim, tô aqui morrendo, só que o meu sangue, cara, ele tem um poder. O meu sangue, ele tem o poder da fidelidade. Se você pegar o meu sangue e embeber uma roupa com ele, você dá essa roupa pro Hércules, ele vai vestir, nunca vai te trair na vida, cara. Na sua vida ele nunca vai te trair, ele vai ficar fiel pra você por toda a eternidade. Djanira, como uma mulher insegura, com medo de tomar um chifre, pegou o sangue do cara e levou embora. Sem o Hércules saber, né? Colocou numa roupinha lá e ficou tranquila. Então, curiosidade, ele teve cinco filhos com a Djanira. Não brincava não, Hércules. Não perdia tempo não, cara. Três com uma, seis, cinco com a outra. E aí o Hércules, né, cara, como bom comedor de Amazonas que era, falou, opa, essa daqui de Djanira é legal, ela é boa e tal, mas quero mais. A grama do vizinho é sempre mais verde, né, cara? E aí ele se apaixonou por uma princesa chamada Nêmica. E aí a Djanira pensou, opa, agora tenho que usar o sangue do Nessa lá na roupa pra segurar o Hércules pra mim. Foi lá, fez uma roupinha linda, uma capa, né? E jogou o sangue dele em cima e foi lá e entregou pro Hércules. Aí, amor, que eu fiz pra você, veste aí, é bem quentinha. Era tão quentinha que quando o Hércules colocou, a parada grudou no corpo dele. Grudou e começou a queimar. Começou a queimar a pele dele, uma loucura foda que atingiu ele. E ela desesperada, não sabia o que estava acontecendo. E ele gritando de dor. Você imagina, um cara daquele tamanho gritando de dor, cara. Um cara que tinha um grito que tirava o javali lá da toca. Que tinha uma pira de uma fogueira do lado, né, cara? E ele desesperado ali, não viu outra coisa a fazer pra se ver livre daquela dor, a não ser se atirar, né, cara, no fogo. E aí se jogou no fogo lá e foi consumido pelas chamas, né, cara? E o corpo dele já era. Virou cinzas, né? E aí que entra agora a parte da ascensão, né, cara? De Zeus vendo ele ali e falou, opa, resgatar a alma dele, o espírito, a imortalidade dele agora. Djanira, desesperada a saber da morte do marido e da sua própria culpa, ela se matou enforcada. Nessa apoteose, ele voltou pro Olimpo, foi recebido pelo Zeus e por Atena, que era uma deusa, né, que ajudava muito a ele. E ali, depois dessa apoteose, ele conseguiu a divindade completa dele. Ali ele se torna Deus, um Deus completamente. Ele se reconcilia com Hera, pressão de Zeus, e ela entrega a Hebe, que é meia irmã dele, né? Filha de Zeus com a Hera. E ali, vida de Deus, né? Aí a Hera falou, eu tenho duas filhas aqui, ó. A Hebe e a Dercy, qual que você quer? Aí ele escolheu a Hebe. Ah, e tinha, mas tinha a Nair Belo também, né? Tinha a Nair Belo, é verdade. Certeza que ela falou, você vai casar com esse aqui. Ela ainda olhou e falou assim, gracinha. Gracinha, da selinha aqui. Na hora que falaram isso aí pro Hércules, ele perguntou, cadê o Apolo, aquele gato? Ele tá aí? O Hércules, ele teve 900 anos, que ele morreu, que dizem que ele morreu, por volta de 1300 a.C. Olha aí, ganhou no Matusalém, hein? Hashtag chupa Matusalém. É. E desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso e assim virou ídolo. Cara, o filme da Disney, pra resumir, é bonitinho pra você que tem filho. Mas não tem nada de histórico ali, cara. Não, não. O negócio pode ser divertido e histórico. Calma, Governor. Você tá falando de um cara que batia em todo mundo que levava uma com ele. Estuprava um monte de gente. Comia todo mundo. Enganava todo mundo. Enganou o Atlas. Enganou um monte de gente. Matou a própria família. Então, nesse caso, é melhor você mostrar o filme da Disney. Enquanto a criança aqui é pequena. Hércules não é pra criança, gente. É, tem você isso, tem, né? Você quer mostrar outro tipo de mitologia, você pode, coisas um pouco mais infantis, mas é aquilo, né? Um produto é de domínio geral, então vamos fazer. Se vai deturpar tudo ou não, né? Aí vai. Se você for mostrar o filme pro seu filho, mais tarde, quando seu filho crescer, fala pra ele ler a história e procurar em bons livros que... É totalmente diferente daquilo ali, cara. Até esqueci de falar também que o Monteiro Lobato, ele fez um livro dos dois trabalhos de Hércules. Sim, e você vê que ele dá uma reduzida na violência, mas ele não reduz a fidelidade. Nada daquilo ali é verdade. A Hera não é mãe de Hércules, como dizem ali. Ela não ama ele, que nem dizem ali. O Hércules não é rosa, não tinha... também, né? É, não é rosa, né? Fica brilhando com purpurina rosa. O Pegasus não nasceu daquele jeito, cara. Não nasceu de um punhado de algodão doce. algodão doce de baunilha. É, a história do Pegasus é muito mais complexa do que aquilo. Não é do Ixion, né? Isso. Do homem presa roda, né? O Ixion. E muitas outras. Nesse desenho da Disney, o Hércules derrota os titãs. Ele sozinho consegue derrotar os titãs. Na titanomaquia que rolou, Zeus, Poseidon, Hades e os Hecatonquiros, é isso? Lutaram contra os titãs e já foi treta pra ganhar. Hermes também não tava junto, nem Apolo? Porque eles não eram nascidos ainda. Eram só os... É verdade. A mitologia dina grega, né? O chão grego, ele é baseado nas eras e nas gerações. O que explica, por exemplo, em certas ocasiões... da história grega, Apolo ser o deus mais cultuado. Você pega regionalidades, por exemplo, os espartanos, que tinham uma adoração mais direcionada a Hércules e a Ares. Bom, vamos entrar na parte que o Govanon, a Ariera e o Raul vão gostar agora, que é a série de televisão. Nossa, que beleza. Nossa, maravilha. Senhora. A série do Hércules, duas palavras, Kevin Sorbo. Cara, que... Acabou, né? Já deu, dali bom. Saiu Xena, que é muito boa, muito melhor. Xena é bom, né? Cara, que ator, cara, que... Não, gritou toda a merda do estábulo lá de uma vez só naquele seriado. Kevin Sorbo, cara com uma camisa de regata, Hércules de camisa regata, né? Aquele coletinho, cara... né, cara, que era sensacional. Sim, e o cara, por exemplo, o Kevin Sorbo era grande, mas perto do mito do Hércules era um magrinho. É verdade. Entendeu? Até que se prove o contrário, o melhor Hércules que eu já vi no ferrinho. E no seriado do Hércules tinha uma artimanha, né, cara, pra tentar fazer o Hércules ficar fudidão, que era o Iolau. O Iolau era baixinho. Nossa. Pra você pensar que o Hércules era alto. O Iolau era fraquinho, é. Pra você pensar que. Só que a Gabriela Hércules... era muito mais macho, né? E o Iolau, ele era bundão. Pra você pensar que o Hércules era fodão, era o corajoso e tal. E mesmo assim, o Hércules era um bosta. Era assim. Cara, e pegaram, logo no início, eu acho que pegaram o... Foi o Charlton Heston pra ser o Zeus. Cara, quem de famoso eles pegaram pra fazer ponta de Zeus no início? Cara, é uma cena tétrica, assim, da Alquimena pendurando roupa no varal. Falei, meu Deus, onde isso... Que rumo tá tomando? Você sabe quem era o produtor dessa série? Satanás. Não. Gente.